Vamos, sessão à fronte. Música preta, vamos voltar. Sessão à fronte. No rap por status e fama, quem? Tá nos corre por cash e grana, quem? Quer tirar seu pé da lama e pagar suas contas numa vida bacana, quem? Então bem-vindo pro drama. Isso é o rap nacional contra a mídia insana. É guerra, então sente o panorama. Se não acredita, então vai sonhar na cama. Na novela, saca a trama. A educação vem pelo melodrama. Quem quer neguinho que só reclama? A mídia só te quer de vigia ou de mucama. Nessa porra o racismo derrama. E a porra da igualdade é que nenhuma miligrama. Mas na rua o rap inflama. É tipo Osama, quebrada com o clama. Então eu vou pra manter. É, sem vacilar, por novato saber que isso aqui é parte de quem vem de lá. É, de quem vem de lá, atravessando o mar, ligou. Em qualquer lugar sacou. Rap é rap, foi os pretos quem criou. Resistindo igual os perecô. Fala da cor e exalta o crespo. Testando o que eu tô falando, pra vingar o que eu tô compondo. Já foi dois, agora o terceiro no ponto. Pra rimar, aqui tem preto no trono. Sonoridade aqui pra mostrar como. O efeito avisa que vem do quilombo. Já tá feito, tem até um novo emblema. Adesivo pronto pra marcar na cena. Sessão afronto é o tema. Produção de vídeo aqui sem pena. Pra entrar na mente de quem pensa. Atitude que vem lá do escuro. Sem perder, nós estamos no orgulho. Vou te falar que começou. Tem até batuque de tambor. Tem até que branco não gostou do som da mandinga da cor. Vamos, vamos, a música chama o afronto. O efeito lindo do som africano. Tá pro samba, tá pra cor. Tá do jeito de negue negou. Nosso flow pra ir pra mente é procurando a música independente. A batida, o beat envolvente. África, nosso continente. Melodia de preto aqui sente. Tá no crespo na cor. África mandou vir com meu tambor. E vou livre como sou. Ela me chamou, batida falou. Quem sou? Flow me convidou. Sou que elevou, tom que encantou. Sigo, dom aqui vingou. Bom que não parou, tá pra afrontar. Eu vou. Toque no toque, senta no clima. Olha o balanço, se tá de cima. Bumbo encaixa, vê se inspira. Confere o compasso pra não vacilar na rima. Liga no beat pra ver se pira. Rola um squash, joga em cima. Bota mais peso nessa batida. Soca nessa pista pra música ficar bonita. Não dá pra largar, isso veio em mim e eu vou ficar. Tá, quem vem pra trincar, não vou esperar. Se vim pra buscar, tô lá. Nem dá pra roubar, tem que imitar. Tenta acompanhar, clona.